além da existência, por sobre as imagens, à margem da vida, ao sonho, atrás dos espelhos, debaixo das pedras, no fundo das dores, ao sonho, ao sonho. No sangue manchete, na selva das ruas, na cela em meu quarto, eu sonho, meu sonho, meu sonho, nos leva ao orgasmo, nos cobre de estrelas.